noite passada sonhei com a felicidade, eu sei. Você me conquistou. Penso todo tempo em você e nunca consigo me esquecer como você me fez sonhar outra vez. Como você consegue ser tanto pra mim? Como você consegue fazer de tão poucas palavras a fome exata de ganhar meu coração? Queria tanto poder viajar, voar o mundo pra esse lugar e poder te ver ao menos uma vez. Você é mais, é muito mais do que um dia sonhei pra mim. Você é mais, é muito mais do que um dia eu sempre quis. Poder viajar, voar o mundo pra esse lugar e poder te ver ao menos uma vez. Você é mais, é muito mais do que um dia eu sonhei pra mim. Você é mais, é muito mais do que um dia eu sempre quis. É muito mais do que um dia sonhei pra mim. Você é mais, é muito mais.